Centro Educativo de Assistência Social La Salle. Cursos de formação e qualificação profissional. Atividades esportivas e culturais 2007. Temos informática básica, eletricidade, cursos de cabeleireiro, manicure e pedicure, dança de salão para jovens e melhor idade, bordados e pinturas em telas e tecidos, EJA da primeira à oitava série do curso fundamental, EJA da primeira à terceira série do ensino médio, atividades gratuitas de acesso à internet, perpasse, basquete masculino e feminino, futsal feminino, handball, vôlei kung fu e yoga. La Salle, Rua Santo Alexandre, número 21, Vila Guilhermina. Telefone 6093-1430 e 6093-1433. La Salle, 100 anos no Brasil.